seguidores. Pra vocês aí. A revolução. A gente fica junto. Andar apenas chuva. Sem medo de amar. Vivemos das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não vou me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram tão difíceis de esquecer. Volto pra você. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não vou me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. Monteiro e banda Pop Fest. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Ficar sem você não dá, não dá.